¡Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador! A partir de agora, na Rádio Andarué, Friday Night, o melhor de dance dos anos 80, 90 e as grandes novidades. Friday Night, na tua Andarué. Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais um Friday Night. Tudo bem convosco? Depois de uma semaninha de ausência, neste caso até de duas, estamos de volta para mais 120 minutos de grandes músicas aqui na tua Antena Web para começarmos um grande fim de semana. Pois é, e hoje a edição de Friday Night vai ser dedicada por inteiro à década de 1990, essa mesma que fez abanar muitos capacetes nas discotecas em plena sexta-feira à noite. Pois é, grandes músicas do Eurodance que hoje vamos conferir na edição de hoje do Friday Night. Vamos começar com a primeira sequência. Hoje não vão ser nem 4 nem 5, vão ser 6 sequências. Vamos começar com uma grande música que toda a gente sabia, de cor e salteado, a música de La Bouche, o tema Be My Lover. Be My Lover. Vamos também ficar com Corona. Vamos ter aqui muito, muito para começar esta edição. Aliás, é mesmo com La Bouche que vamos começar aqui e com Be My Lover. Grandes músicas para vir na edição de hoje do Friday Night, que começa agora depois da contagem. Tenho as 5 músicas e é sempre bom. 5, 4, 3, 2, 1. Looking back on all

replace this. Let's stop it for a sec. Okay, let's do it. volta! Última música que vimos, Tatiana com Santa Maria. Foi a primeira música que fechou. Aliás, foi a primeira música a fechar uma sequência, não é? Hoje vão ser 6 e vai ser sem paradalha. Vamos já ficar com mais 5 músicas sem demora. 5 músicas com muita energia. Como por exemplo, esta de Dewey, que dá pelo nome de Anders Simpson. Vamos também ficar com Miss Jane, It's a Fine Day. Vamos ficar com Thalissa, que vai fechar a segunda sequência de 5 músicas do Friday Night de hoje. Hoje, que é o dia 19 de novembro de 2011, é a fronteira de sexta para sábado, é a fronteira de um dia cansativo para uma noite cheia de energia. 5 para 1 e vem a música! 5, 4, 3, 2, 1. Could use some love.

Tchau. another time. Mystic's here to make you move. Come on, get down to the Mystic Group. Tonight's the night, everything's alright. Cheek to cheek, I'll hold you tight. Get it on, get it on, get it on, get it on. We're never gonna stop, going on strong. I think that this is the place to study. Here's the fun, move your body. Yeah. burning up for you. My loving can't be true. I'm burning up for you. Yeah, yeah, yeah. I'm burning up. Com Burning Up, a música que acabamos de ouvir, que fechou a segunda sequência de 5 músicas. Antes ainda, ficamos com Spirit of Ibiza, a música dos Mystic, mas tem mais nesta que é a terceira sequência, que vai arrancar em grande com Say a Prayer for You, a música de Diana King. Ela que vai abrir mais uma sequência de 5 músicas na edição de hoje do Friday Night, que está demais com música, com Hero Dance dos anos 90. É verdade, mas tem muito mais para ouvir. Vamos ter aqui grandes DJs, vamos ter aqui grandes nomes da música da década de 1990. Nomes que eu quero tanto, tanto, tanto para vocês apreciem, que nem vou revelar, vou deixar fazer suspense. Ah não, posso revelar um, que é o que vai fechar a edição de hoje. Aliás, vai fechar a terceira sequência de hoje, melhor dizendo. Está a falar dos Prodigy. Qual é que é a música? Essa é que eu não digo, só vos digo que é bombástica, é espetacular, é extraordinária, é todos os adjetivos que de positivo quiserem dar a esta música, porque é demais. Essa e esta, I Say a Prayer for You, a música de Diana King, que vai abrir a terceira sequência de hoje do Friday Night. Friday Night. Me, I wonder which Start Dance, música dos Prodigy. E à noite, no Friday Night, continua aqui na Rádio Interweb. Hoje dedicamos-nos inteiramente aos anos 90, ao Eurodance da década de 1990. E há grandes músicas para ouvir, atenção, porque ainda há mais três sequências. Vamos agora ficar com mais uma música fantástica, que dá pelo nome de Scooby Dooby Boy. É dos Scoomids. Vamos também ficar pelo caminho com Automatic Lover, com os General Bass. Mas vamos acabar com os Love Beat. A música chama-se Don't Stop. E é essa que vai fechar a quarta e antepenúltima sequência de hoje do Friday Night. Estão preparados? Posso lançar mais uma contagem? Muito ritmo vos espera nesta quarta sequência do Friday Night. Aí vem ela, 5 para 1 e depois é sempre a subir. 5, 4, 3, 2, 1.

pura loucura o nosso Friday Night. Don't Stop a música dos Love Beat. Esta que vamos ouvir agora é a penúltima sequência de 5 músicas do Friday Night. Estão preparados? Atenção, porque se aproxima uma grande música, Show My Love Tonight, a música de Selena. Vamos ficar com outras tantas pelo caminho, com muita, muita energia. A última é dos 400HZ e dá pelo nome de I've Got The Music In Me. É uma música brutal, é um mix, uma remix excelente, feita nos anos 90 e curtida nos anos 90 até dizer chega. Aliás, passou a década de 90, a curtição passou e muito a década de 90. A prova disso é que estamos no ano de 2011 e esta música ainda hoje vai tocar nesta edição do Friday Night para o dia 18 ou 19, como preferirem, de novembro de 2011. Vamos ainda para mais uma sequência, porque a música não para, a energia também não para de aumentar, claro está. Vem da música! Tem sentido. Make up your mind, he wants to know. Where would you go if you could get a second chance? What would you do? A dream come true. Would you take the second chance? I got the music in me. I Got The Music In Me, For Underage Sad. Foi esta a música que acabamos de ouvir na edição de hoje do Friday Night. Atenção, está a começar a última sequência de 5 músicas do Friday Night de hoje. E são elas: Move Your Body, Unlimited Nation, Nina com Tell Me Your Secret, Exit com Down, Down, Down. Ficamos também com Blue Eyes, esta grande música de Pierrot. Vamos fechar com uma grande música também que já aqui ouvimos uma vez, a música que dá pelo nome de Give Me, Gotta Give Me. E é esta música de Ricky que vai fechar a edição de hoje do Friday Night. É com ela que eu me despeço e desejo-vos que sejam felizes e que aproveitem ao máximo as energias que estas músicas vos transmitiram durante 2 horas. Por agora despeço-me, mas fica a promessa de que, salvo algum imprevisto, na próxima semana volto a encontrar-me convosco. Por agora deixo-vos com estas 5 músicas. A primeira, Move Your Body. Fiquem bem, boa noite e até ao próximo Friday Night. 5, 4, 3, 2, 1. Your body next to me, let's have some fun. Just you and me tonight. You can give me what I need. You're my heart of desire. sequel, it's a real life. It's a real story, and I know I will. Down, down, down, down, and around. Come on, get down, go up. venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos.